e evoluído, permitindo que pairasse de fronte a uma flor e bebesse diariamente a quantidade necessária de néctar de milhares de flores para sustentar seu espantoso metabolismo. O mesmo vale para sua estrutura de asa singular e suas articulações dos ombros, diferente de tudo que é visto em outras espécies de pássaros. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1:20 sobre pessoas de todos os lugares, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Conforme já temos ouvido muito, o eterno poder de Deus e sua natureza divina podem ser vistos claramente a partir do que ele fez. Novas descobertas científicas têm confirmado isso constantemente. Enquanto assisto e contemplo os beija-flores realizando suas acrobacias aéreas ao redor de meu quintal, eu fico meditando nas primeiras palavras dos Salmos 14 e 53 que diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Se você não tem aí um quintal cheio de beija-flores, cheio de pássaros para analisar, analise a sua anatomia, analise o seu filho, os seus primeiros passos, do momento que ele nasceu até agora, a altura que ele se encontra. Será se é evolução ou se é o poder de Deus? Deus é maravilhoso e não deixou nada que ele criou com defeito. Nós é que desmantelamos tudo. Já tentou contar as estrelas do céu? Já tentou contar os grãos de areia da praia? Não tem como explicar a grandeza do meu Deus. Está acima de todos, sempre será o primeiro. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus, só Ele tem o poder e está na palma de tuas mãos. Curos e enfermos, faz um milagre só porque Ele é Deus. O Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. Oh, oh. Para me curar, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Está acima de todos, sempre será o primeiro. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus, só Ele tem o poder e está na palma de tuas mãos. Curos e enfermos, faz um milagre só porque Ele é Deus. O Todo-Poderoso está aqui. Yeah. O Todo-Poderoso está aqui. Oh, oh. Para me curar, o Todo-Poderoso está aqui. Yeah. O Todo-Poderoso está aqui. Oh, oh, oh. O Todo-Poderoso está aqui para me curar. Para me curar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. da seguinte forma. Feche seus olhos. Querido Pai, te agradecemos infinitamente pela graça de Jesus e pela provisão feita para a remissão do pecado humano. Ajuda-nos a correr hoje aos teus braços, enquanto a graça está ao nosso dispor e o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Ó Senhor, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Continue na sintonia. Mais músicas. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Que belo dia está hoje, não é verdade? Melhor ainda porque agora você está com a gente aqui no pior programa do rádio. A você que me escuta pela primeira vez e a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta do quadro Brasil Barbeiro com Sérgio Rins e Fernando Chicrete, trazendo informações mais ou menos úteis para os caminhoneiros do Brasil. E já que dia 15 agora é o dia do professor, eu vou falar aqui também da minha experiência como professor. Não é uma coisa que se diga, nossa, mas que professor exemplar, que supimba este professor, mas dá pro gasto. Mas calma que não vai ser só falação não, tem música também. Aliás, nosso zap já está aberto para receber o seu pedido musical. Bora, bora, bora, tô esperando. É porque se eu for tocar aqui só o que eu gosto, vai ficar chato, vai? Então já anota o nosso número, entre em contato com a gente para mandar seu pedido musical, seu abraço, enfim, faz o que você quiser. O espaço é seu. Nosso zap é este aqui, anote. DDD 89 999927022. De novo, que não deu tempo do pessoal anotar, de novo, de DDD novo. 89 999927022. Maravilha, a locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, e vamos agora a nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Um grupo de estudantes de engenharia, juntamente do seu professor, recebeu passagens de avião gratuitas para saírem de férias. Já no aeroporto, quando eles estavam prestes a voar, o comandante anunciou pelo sistema de som que os estudantes estavam no avião que eles mesmos haviam projetado como trabalho de escola. Imediatamente, todos se assustaram e correram para fora da aeronave, menos o professor, que ficou lá de boa. A aeromoça, espantada, perguntou por que o professor não tinha saído junto com os demais. E ele disse: "Bem, eu sei do que os meus alunos são capazes. Esse trambolho aqui não consegue nem dar a partida, quanto mais voar." Moral da história: se quem fez o trabalho não quer assumir a responsabilidade caso tudo dê errado, não faz que nem esse professor não, foge, que vai dar ruim. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Está me faltando ar. Bodega do Maguila, 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando a minha, a sua, a nossa bodega do Maguila para todo o Brasil, mais de 20 estados transmitindo o nosso programa. Antes da gente partir para a parte musical, deixa eu saudar, claro, não posso esquecer da nossa mais nova rádio parceira. É isso aí, a bodega do Maguila agora chegando em mais um estado do norte do Brasil. Alô, amigos de Carauari, Amazonas, que agora acompanham o pior programa do rádio pela Carababá FM 104,9. Obrigado aí, galera de Carauari, agora também ligada na Bodega do Maguila, nós vamos começar a parte musical do nosso programa tocando Carlos André. Encostar a cabecinha. Ê, rapaz, que é isso? Acabou o respeito. Ê, rapaz, que... é no ombro? Ah, tá. Sendo que é no ombro, tá beleza. Então vamos começar com Carlos André, Encostar a cabecinha. Depois nós vamos desenterrar uma aqui. Essa eu ofereço pro meu amigo Alex Fernandes, lá de Arari, Maranhão, grande fã da esposa do DJ Maluco, que é a Juliana Blonde, né? Pra quem não sabe, os dois são casados. Mas enfim, eu vou tocar DJ Maluco e a Dança do Solteiro. E pra fechar a sequência, a gente toca Carlos Alexandre, Se Você Fosse Por Mim. Três carimbadas muito boas pra começar já naquele naipe, a sua Bodega do Maguila. Então aumenta o som e vem dançar com a gente aqui no pior programa do rádio brasileiro. Seu ombro e dizer amor, e lhe fazer amor. Você vai gostar do meu aconchego no primeiro beijo, vai se apaixonar. Hoje a noite é nossa, quero seu carinho, pois estou sozinho e quero lhe amar. Seu ombro me dizer amor e lhe fazer amor. Deixa, deixa. Deixa eu encostar a cabecinha. Deixa, deixa. Deixa eu encostar a cabecinha no seu ombro me dizer amor e lhe fazer amor. Você vai gostar do meu aconchego no primeiro beijo, vai se apaixonar. Hoje a noite é nossa, quero o seu carinho, pois estou sozinho e quero lhe amar. Deixa, deixa, deixa eu encostar a cabecinha. Deixa, deixa, deixa eu encostar a cabecinha no seu ombro e dizer amor e lhe fazer amor. Deixa, deixa. Deixa eu encostar a cabecinha. Deixa, deixa. Deixa eu encostar a cabecinha no seu ombro e dizer amor e lhe fazer amor. Deixa, deixa. Deixa eu encostar. O que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Cadê o grito dos cuecas? Cadê o grito das calcinhas? Cadê o grito dos casados? E cadê o grito dos solteiros? É, moçada, é DJ Maluco e banda forrodense. Dança dos solteiros. Quem é solteiro dá um grito aí. Eu sou solteiro e não quero me casar. A dança do solteiro toda noite eu vou dançar. Vem, vem, vem, vem comigo pra valer. A dança

corpo está fechado e você não entra em meu coração. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez. Tá aí, você ouviu Carlos Alexandre, Se Você Fosse Por Mim. Antes eu toquei DJ Maluco, Dança do Solteiro, e Carlos André, Encostar a Cabecinha. Eita, nós, viu? Enfim, meus amigos, agora chegou a hora deste quadro, que é um quadro de informação. Sim, porque a Bodega do Maguila também é informação. E a gente faz questão de informar aos caminhoneiros de todo o Brasil que acompanham a Bodega do Maguila pelas estradas da vida, né? Essa longa estrada da vida, o correndo não posso parar. Pois é, a você, caminhoneiro, que tá escutando a gente, aumenta o volume porque vem um programa muito bom aí pra deixar você a par do que acontece no mundo dos caminhoneiros Brasil afora. É o Brasil Barbeiro, na condução do Sérgio Rins e do Fernando Chicrete, que vem agora na sua Bodega do Maguila. Vou seguindo e vou deixando na poeira aquele carro que passou por mim lá atrás. A PRF me persegue o tempo inteiro por esse Brasil Barbeiro. Olá, você do trecho, é o Brasil Barbeiro que tá chegando, trazendo informação útil pra você que carrega o Brasil nas costas. Aqui fala seu amigo de sempre, Sérgio Riz, e comigo atira colo, Fernando Chicrete. Opa, e aí, Serjão? Alô, parceiros da estrada, é o Brasil Barbeiro começando, então já dá aquela paradinha no acostamento pra escutar a gente, porque o nosso programa já está no ar. Brasil Barbeiro. Começamos com uma notícia no mínimo curiosa. Uma concessionária de rodovias em São Paulo inova a oferecer uma alternativa de pagamento aos caminhoneiros. Agora, cada xingamento que o motorista soltar enquanto tá na estrada é convertido em desconto no pedágio. É, isso mesmo. Quanto mais palavrão você fala, menos você paga na tarifa. É. A concessionária instalou microfones super potentes ao longo da estrada para captar o ruído ambiente. E quando você chega na praça de pedágio, é feito o cálculo em cima da alíquota total com juros e correção monetária, permitindo uma redução de até 70% no preço do pedágio. A medida é inspirada numa experiência trazida da Coreia do Norte e pode ser adotada futuramente em outras estradas Brasil afora. E agora o nosso especialista Giovanni Pedágio chega com mais uma dica de manutenção pra você. Fique ligado! Os freios. Os freios são uma ferramenta importantíssima para o bom funcionamento de um caminhão, pois são eles que podem, como o próprio nome já diz, frear o automóvel sempre que for preciso. E por ser uma ferramenta importantíssima, ela não deve ser usada em excesso. Com certeza você que anda pelas estradas já deve ter visto um caminhoneiro realizando manobras arriscadas em alta velocidade. Bem, e se eu disser que ele está fazendo o correto? A utilização constante dos freios diminui a vida útil das pastilhas e aumenta os gastos com manutenção, podendo deixar o motorista de molho por uns dias enquanto seu caminhão não sai da oficina. Isso gera mais gastos e atraso na entrega das mercadorias. Por isso, tenha sempre em mente, menos é mais. Quanto menos você utilizar os freios, mais rápido você irá concluir o seu trajeto. Sai do meio, p***! Brasil Barbeiro. Agora é hora da gente dar aquela freada. Já já tem modão aqui no Brasil Barbeiro. Continue em QAP que a gente volta daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Um novo produto ou serviço? Precisa de uma divulgação com resultados imediatos? Qualquer especialista sabe que isso é como o rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. 4:26. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Propaganda é investimento. Invista aqui. Fronteiras FM. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. O Papoco de Ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do Papoco sem dinheiro. Conjunto Box Casal, bolas ensacadas Otolá por 999 ou 12 de 99,90. Fogão 4 bocas automático inox Esmaltec por 599 ou 12 de 59,90. Unibox Casal, bolas ensacadas Topazio por 899 ou 12 de 89,90. Caixa amplificada Unbox 850 watts por 999 ou 12 de 99,90. Segunda do Papoco sem dinheiro. Zenir, o melhor está aqui. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro Cole. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9, a rádio que toca o seu coração. As novidades da moda masculina estão na loja 07 Exclusividades. 07 Exclusividades. A camisa do seu time do coração e o look certo para cada ocasião você encontra aqui. Camisas nacionais e importadas, calças, bermudas, calçados e acessórios. Produtos das melhores marcas com preços acessíveis. Dividimos suas compras em até 3 vezes sem juros e entregamos para qualquer lugar do Brasil. Visite nossa loja na Avenida 7 de Setembro, 811, Centro de Fronteiras, em frente a Patrício Peças. Telefone para contato 89-99908-9494. Siga nosso Instagram e fique por dentro dos lançamentos. Arroba 07_exclusividades. 07 Exclusividades, um novo conceito em moda masculina. A Fronteiras FM está no Facebook. Siga nossa fanpage e acompanhe nossos programas ao vivo. É só procurar Rádio Fronteiras FM 87,9. E se ligar na gente. Picos e região, se prepara para a novidade que traz prêmios toda semana. Grande Serra Premiada. Grande Serra Premiada. E a primeira extração será domingo 23 de outubro, às 11 da manhã. Vales compras de R$3.000 no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. R$3.000, R$3.000, R$3.000. E uma moto Honda Start 160 zero quilômetro no quarto prêmio. Com Grande Serra Premiada de Picos, Piauí, 15 vales compras de R$300. Compre seu pacote de mídia por R$7. E acompanhe a primeira extração ao vivo, domingo dia 23, às 11 da manhã, pela Rádio Grande FM de Picos. Grande Serra Premiada! É mais fácil ganhar! Você acompanha a transmissão da Grande Serra Premiada aqui na Fronteiras FM. Primeiro sorteio, dia 23 de outubro, a partir das 11 horas da manhã. Tá chegando! Prêmios de montão para Picos e região. A novidade mais quente do ano é Grande Serra Premiada. Dia 23 de outubro, às 11 da manhã, na Rádio Grande FM de Picos. Aguarde! Tá chegando! Prêmios de montão para Picos e região. A novidade mais quente do ano é Grande Serra Premiada. Dia 23 de outubro, às 11 da manhã, na Rádio Grande FM de Picos. Aguarde! WhatsApp da Fronteiras FM está no ar. Salvaí, 89 999398914. Mande seu áudio ou mensagem de texto. Mas olha, não esquece de dizer seu nome e seu bairro, hein? 89 999398914. O Zap Zap da Fronteiras FM. 4:32. 87,9. A rádio que toca o seu coração. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Magrão. Sérgio Rins e Fernando Chicrete estão apresentando Brasil Barbeiro. Brasil Barbeiro de volta, e agora, Chicrete, é hora de modão. Ô, rapaz, coisa boa. Posso escolher a que vai tocar hoje? À vontade. Eu quero ouvir aquela que você gravou, aquela que fez muito sucesso lá atrás, lembra? A da carreta? A da carreta. Falou, tá falado. Baixa a agulha que vem moda boa aqui no Brasil Barbeiro. Faço meus fretes por esse Brasil gigante. Meu caminhão é uma Scania azul lagoa. Meio surrada, castigada pelo tempo, mas no asfalto ela não anda, ela voa. Meus companheiros vivem me enchendo o saco, dizem que nela a ferrugem se amontoa. Não interessa se a ferrugem enjoa, carreta velha é que faz corrida boa. Não interessa se a ferrugem enjoa, carreta velha é que faz corrida boa. Pego o serviço, saio de manhã cedinho. De Cuiabá a Campo Grande eu vou de boa. Já interligo com Campinas e São Paulo. Paro na estrada pra tomar café com broa. Os motoristas me buzinam reclamando do escapamento e da fumaça que nevoa. Não interessa se a fumaça enjoa, carreta velha é que faz corrida boa. Não interessa se a fumaça enjoa, carreta velha é que faz corrida boa. De bucho cheio eu retomo o volante, sem me importar com tempo quente ou garoa. Na minha Scania eu corro mais que usem Bolt, em 20 horas já estou em Alagoas. Entrego a carga e recebo ordenado, acho que vou dar um pulinho em João Pessoa. Não interessa se eu vou sem a patroa, carreta velha é que faz corrida boa. Não interessa se eu vou sem a patroa, carreta velha é que faz corrida boa. É como diz meu amigo DJ Wagner, da da da da, amigão. Pelas estradas do Brasil eu vou andando, ultrapassando quem me xinga e caçoa. Eu não pretendo comprar um caminhão novo, prefiro mesmo minha Scania velha e boa. Mesmo que ela se esfarele em mil pedaços, sigo com ela e Deus sempre me abençoa. Não interessa se ela é coroa, carreta velha é que faz corrida boa. Não interessa se ela é coroa, carreta velha é que faz corrida boa. Musicão, tá tudo muito bom, mas tá na hora da gente ir embora, né, Sérgio? É isso aí, Chicrete, é hora de engatar a marcha e seguir adiante. Em breve, a gente tá de volta com mais um Brasil Barbeiro. Um grande abraço do Sérgio e até a próxima, se Deus quiser. Por esse Brasil Barbeiro, boneca do Marguerite. Está aí, você ouviu Brasil Barbeiro. Sensacional, Brasil. E vamos agora com a nossa parte boa, a hora dos abraços aqui na bodega. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço a quem bota feijão no nosso prato, os apoiadores do nosso programa, meus amigos Miguel Dolodi, Anderson Lima e Renato Silva. Se você gosta da Bodega do Maguila, quer ajudar a gente com qualquer valor, vá lá no nosso apoio coletivo, apoiocoletivo.com/bodega, bodega com U, mas só se você quiser e puder. Vou falar também do pessoal que nos segue no Instagram. Alô, pessoal, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga @bodegadoma... Ah, agora não tem mais arroba não, né? Então procura lá só, Bodega do Maguila, bodega com U, tudo junto. Segue a gente lá, se você quiser, segue meu perfil também, Anjos da Silva FNT, que lá a gente solta as novidades aqui do nosso programa, beleza? Deixa eu mandar um abraço aqui ao JL Freitas, Rosineia Emília Esteticista, aí ó, ganhou um jabá, que maravilha. Meu amigo Franco Batista, de Fronteiras Piauí, Nathalie Mercedes, Podcast Oxente, toda essa turma boa que nos acompanha no Instagram. É só procurar lá, Bodega do Maguila, e seguir a gente, beleza? Deixa eu mandar um abraço também às nossas rádios parceiras. Sim, as rádios que propagam a Bodega do Maguila pelos céus do Brasil. Alô, São Paulo! Alô, galera da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, da Planet Web Rádio, também da Aliança FM 104,9 de São Miguel Arcanjo, aí em São Paulo. Alô, galera do Ceará! Alô, Senador Sá, Quixeré, Fortaleza, toda essa turma boa que nos acompanha também. Alô, Piauí, Fronteiras, Vila Nova, Regeneração, enfim, Espírito Santo, Vila Valério, Porto Nacional Tocantins, Campos Belos, Goiás, galera da RCBAM, meu amigo Hamilton Mendes, aquele abraço. Pessoal também da nossa Rádio FM de Belo Oriente, Minas Gerais, alô Alagoas, Messias, Matriz de Camaragibe, São José da Tapera, Palmeira dos Índios, todas as rádios que transmitem a bodega aí também no estado de Alagoas. Deixa eu ver aqui quem mais dá tempo aqui, porque o tempo tá corrido. Alô Bahia, pessoal de Salvador, da Rádio Nova Onda Web, da Web Rádio Rui Baiano, também o pessoal da Rádio Se Liga na Música, de Paulo Afonso, Brasil Sem Fronteiras de Riacho de Santana, alô Maranhão, alô Timon, pessoal da Tropical FM, meu amigo Lucas Rebelo acordando cedo para transmitir o nosso programa, que lá a gente vai ao ar domingo 6 da manhã, né, acordando com os galos aí em Timon. E um abraço também, claro, ao pessoal de Caxias, da Web Rádio Caxias, enfim, toda essa turma boa, não vai dar para falar de todo mundo, mas enfim, todas as rádios que eu não falei, eu deixo um forte abraço, um tapinha nas costas e, claro, um abraço também aos nossos mais novos ouvintes de Carauari, Amazonas, da Rádio Carababá FM 104,9. É isso aí, meus amigos! Agora vamos de música, né? Vamos atender o pedido da galera que mandou mensagem pra gente pelo 89999927022. Vou repetir caso você tenha perdido. 89999927022. Vou atender aqui o pedido do meu amigo Adilson, lá de São Paulo, que ouve a Bodega do Maguila pela Rádio Máxima de Goiânia. Ele diz o seguinte: e aí, Ian, tudo bem com você, meu brother? Tudo? Gostaria de ouvir uma música com a Márcia Ferreira, Luar. Dedico pra você e seus ouvintes. Um grande abraço, meu brother. Valeu, Adilson. Seu pedido é uma ordem. Está na sequência agora, Márcia Ferreira e a música Luar. Depois eu trago Banda Líbanos, Além do Horizonte. E pra fechar, um pouquinho de sertanejo também, né? Eu vou trazer João Mineiro e Marciano no mesmo lugar. Mais três na sequência, especialmente pra você. Ligado, ligadaço, na Bodega do Maguila, já que a gente volta, hein? Eu também sou só, mas amando estou. Pro mar, sei que ele fugiu, o sininho viu, quando apareceu. Meu bem, não me diz assim, esqueceu de mim, nem me disse adeus, vem comigo, luar. Alimentar a ilusão, se ele um dia voltar pra me pedir. Perdi meu amor, sem saber por que. Vem comigo, lua, alimentar a ilusão dele um dia voltar pra me pedir perdão. Vem comigo, lua, alimentar a ilusão dele um dia voltar pra me pedir perdão. Vem comigo, lua. Bodega do Maguila. Banda Lípalos, inconfundível. Volume 8. Vou fazer nesse mundo sem saber por onde andar, onde tu. Viver nesse mundo assim, sem ao menos poder te sentir. E ao olhar para trás, eu quero ver a nossa história acabar. Sei que vivemos estar em cada instante, não dá pra pagar. Vou além do céu e o mar, vou além do horizonte que me deixa. Eu preciso dizer esse amor necessito pra sobreviver. Nesse mundo assim, sem ao menos poder te sentir. Se por acaso não te encontrar, mas ao teu lado sempre estarei. Como a brisa no ar, estrelas no céu, as ondas do mar. Vou além do céu e o mar, vou além do horizonte te buscar. Eu preciso dizer que esse amor necessito pra sobreviver. Participe do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89 99992 7022. Faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém. Falar